your soul 24 hours a day. The sound of the future. Don't mess with me.

Parabólica. Vocês estão vendo a edição de número 102 do Parabólica Europa. Aqui fala Urbano Carvelli, direto de Berlim, na Alemanha, pelo Parabólica Network. Sempre bem no meio do teu dial aí no Brasil. E mais de 17 emissoras espalhadas pelo mundo. Neste primeiro bloco do Parabólica, você ouviu Captain K-Pop, Three Circles. Mais uma que acabou de sair aqui na Europa e você ouve primeiro no Parabólica. Depois tivemos Husk com Night on Fire, Bodybanger Sunglasses at Night, bem cool. Ainda Tiger Town com Paper Note e Stevie Wonder featuring Ariana Grande Fate. This is your Parabólica. Segura aí, tem mais. Vamos lá. Parabólica Edition Europa. Roxanne, ruby red lipstick, what you put it on?

Zocker, schneiden soll's Ghetto. Ab und zu Futter für Kanonen aus Plastik, auf Panzern aus Watte. In tausend Jahren sind wir Klassik, selbst wenn wir's maßlos verkacken, ziehen wir unser Ding durch. Nur Spaß muss es machen, ihr habt recht, ja wir sind durch. Und partiell auf Spacken, nach uns anpassen, das klappt nicht. Wir werden's auch nicht versuchen, man kann uns nicht verkaufen. Nur laufen, verfluchen, du willst ein Stück von dem Kuchen, dann fick dich, wir suchen ein Label mit Knebel verzagt, das uns komplett in Verruf bringt. Du willst ein Stück von dem Kuchen, dann fick dich, wir suchen ein Label mit Knebel verzagt, das uns komplett in Verruf bringt. Esta edição de número 102 do Parabólica Europa. Aqui fala Urbano Carvelli, direto do Funk House Europa em Berlim, Alemanha, transmitindo para todo o Brasil pelas ondas do Parabólica Network. Neste bloco você teve Nathan Sykes, Famous. Até concordo se reclamar que é um pouquinho devagar pro Parabólica, mas cara, é um musicão. Acabou de dizer que na Europa tá fazendo o maior sucesso, Here We Are. Depois a gente teve Charming Horses, Can't Say So. E fomos para o Back in Time and Space em mais uma edição do Rewind. Lá a gente ouviu Junkie XL com Today, Deep Dish, Dreams e também Fritten Bude. Mindestens in Tausend Jahren. Das war, é uma musiquinha alemã que também fez muito sucesso por aqui e valeu a pena ouvir de novo. Este é o Parabólica. Segura aí, tem mais. Vamos lá. Parabólica Edition Europa. You say you want it all. Feel it half the time. I'm still trying to find myself. You make me lose my mind. I can't focus when you're with me. I can't sleep when I'm alone. In this half life that I'm living, I love you but I gotta let go. So

Maybe I want to live, I want to live with Esta edição de número 102 do Parabólica Europa, aqui Urbanão Carvelli, direto do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha, transmitindo para todo o Brasil e várias emissoras de rádio espalhadas por todo o mundo associadas ao Parabólica Network. Para você entrar em contato, se você tiver afim de falar com a gente, só mandar um e-mail para europa@parabolica.show. E para visitar o nosso website, claro, www.parabolica.show. Bom, nesse bloco agora você ouviu Nightly com XO. Depois tivemos Jam One of Us, uma regravação featuring Solamai. Eu achei muito legal e acabei botando na programação desse final de semana para você no Parabólica 102. Depois tivemos David Silcox com Candidates, Broken Promises, Marshmallow Ritual e Muna com So Special. Todos esses sons saíram essa semana aqui, estão no playlist da Europa e você ouvindo em primeiríssima mão no Parabólica Europa. Falando nisso, o programa chegou ao final. Semana que vem eu não tô aqui, quem está aqui semana que vem é o Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos com Parabólica América. E você vai curtir o que rola por lá, ok? Grande abraço, a gente se vê. It's done. Tchau. Parabólica. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Eslovênia, Montenegro, Noruega, Bósnia e Herzegovina, de todo mundo para todo mundo. Rio Sul Rádio. 22 horas e 8 minutos. Sistemas, internet, manutenção, informática, criação de programas, websites, concertos, informática. Telefone DDD 24 99836 2671. Informática, atendemos também a domicílio, faça já o orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836 2671. Informática, e por que não? Sim, informática. Sim, informática. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio.